Há um ano atrás, Deus deu a mim e a Daniela a oportunidade de conhecermos o pastor Paulo. O pastor Paulo mora há 30 anos em Zurique, na Suíça. Ele lidera uma igreja muito significativa para aquela cidade, para aquela nação. E uma igreja repleta de suíços, fazendo uma obra maravilhosa na Suíça, no meio dos suíços, mas também repleta de latinos, de italianos, brasileiros, e Deus tem dado a graça a eles de construírem uma igreja muito linda, uma igreja admirável. Nós fomos ministrar lá esse ano, e foi uma coisa muito impactante, muito abençoadora para mim e para Dani, e Deus permitiu que o pastor Paulo viesse ao Brasil para algumas questões, alguns compromissos dele com sua filha, e algumas questões que ele veio cuidar aqui, como sempre vem, e Deus pôs no coração dele que ele viria aqui nos visitar, em Belo Horizonte. Isso foi uma honra muito grande para nós, é uma honra muito grande, e um privilégio, eu tenho compartilhado com vocês, o privilégio que nós, Deus nos dá como igreja de recebermos não apenas eventos ou preletores ou qualquer atividade assim, especial, mas recebermos homens de Deus, mulheres de Deus, líderes de Deus, e nos expormos ao conteúdo, à porção que Deus dá à sua igreja de diversas formas ao redor do mundo. Então, um privilégio muito grande nessa manhã nós recebermos de Deus através do pastor Paulo, e eu quero pedir você mesmo assentado que ore nesse momento. A gente ora para que Deus abençoe o pastor Paulo, abençoe sua família, a sua igreja. E a gente ora também para que Deus abra o nosso coração, que Deus toque o nosso coração, que a palavra entre em um lugar assim muito especial e nos edifique nessa manhã. Pai, nós te bendizemos nesta manhã pela vida, nosso irmão, nosso amigo, pastor Paulo, pela sua família, pela igreja na Suíça, e nós ministramos que nesta manhã ele será edificado, nós seremos edificados e o teu nome será glorificado. Por isso nós te pedimos que o Senhor livremente, com toda liberdade, através dele, com toda liberdade, fale a cada um de nós, ministre a nós, que nessa manhã estejamos mesmo, Senhor, debaixo da autoridade, da unção, da graça, das porções que fluem de ti através da vida dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Qual a língua que vocês querem que eu fale? Alemão, italiano, espanhol, inglês, português. Qual é melhor para vocês? Português, né? É que nós estamos numa igreja de diversas línguas, temos mais de 30 e poucas nações na igreja. E lá eu estava pensando ali, não? Que bonito, tudo português, não tem outras línguas. Lá nós estamos preocupados, as cabines se funcionam, estão os tradutores tudo em ordem. E ao mesmo tempo que você está falando português, já está falando com outro alemão, está falando com outro italiano, está falando espanhol. E por isso mesmo eu quero antecipar, se alguma falha no português, vocês já podem começar a me desculpar. É para mim um grande privilégio poder estar no vosso meio nesta manhã. Eu sou uma pessoa que eu não falo muito alto, eu não grito muito. Tem pessoas, um dia alguém me falou, pastor, se for no Brasil você tem que gritar. E eu falei, gritar por quê? Ah, porque as pessoas querem grito. Eu falei, não, as pessoas não necessitam de grito, as pessoas necessitam de palavras de Deus. Quantos concordam comigo? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Quero, antes de já, agradecer por esse privilégio de poder estar aqui, conhecer essa família maravilhosa, os filhos, o pastor Sóstenes, o pastor Daniel e grupo de pastores que também que assiste, os seus filhos. Para mim tem sido realmente um prazer muito grande, tenho desfrutado desses dois dias e também essa convivência depois de um ano que a gente faz que se conhece. Parece que já conhecíamos há 40 anos, desde quando éramos pequenos, pela afinidade que temos um com o outro. Deus nos ligou de uma forma assim tremenda, que eu estava, sabe como uma criança que ela está à espera de um presente de Deus, e fica à espera, naquela expectativa, quase nem dorme à noite. Todos conhecem isso, é verdade ou não? E eu estava assim, falta 5 dias, falta 4 dias, falta 3 dias, falta 2 dias, amanhã, e hoje estou aqui, e estou grato a Deus por isso, muito grato a Deus, meu coração está repleto de gratidão ao Senhor, por poder estar no meio de vocês. Me sinto em casa, me sinto também, o nosso estilo de igreja é mais ou menos assim. Eu queria mostrar alguma, minha família gosta sempre de mostrar a importância, eu estou sozinho hoje, minha esposa não pôde vir, mandar saudações para vocês, e eu pedi que pudessem projetar. Isso. Não, os vídeos não, não, não, é só as fotos mesmo, por gentileza. Isso, aqui está. Aqui nós estamos na minha casa, eu e minha esposa, a Sara, que a Sara veio fazer missão, chegou agora em Curitiba, vai ficar 6 meses agora fazendo missão, eu vim trazer ela, ela vai apoiar num projeto de crianças que é necessitadas, em projeto Esperança, em Curitiba, a Sara, depois a Rebeca, são todas líderes de louvores, depois o meu filhão, casado com a minha filha, Andréia, que está embaixo, e a minha netinha, Maria. Para vocês verem que em casa é tudo mulheres. Então, vocês já sabem quem tem o controle da televisão em casa. Dá para perceber, né? Então, são todas mulheres. Essa é minha família. Aqui estão minhas meninas. São tudo parecidas umas com as outras. Andréia no meio, Sara e Rebeca. Tem outro documento. Outro documento, acho que tem 2 documentos. Queria mostrar também isso. Essa é a nossa igreja, mais ou menos o mesmo estilo aqui, eu estou sentindo mesmo, só que quando essa parede vai sair daqui à frente, vai ficar mais ou menos igual, então é esse estilo também da igreja, é profético, né? Amém? Quando essa parede sair, vai ficar mais ou menos, vocês vão tomar conta para baixo. Essa é a minha querida esposa, mas é linda demais, deixa eu ver. É maravilha, Deus me deu uma esposa maravilhosa, linda, eles conhecem, eu amo minha esposa muito, né? Tenho um amor por ela, é a minha princesa, e vocês homens, amem as vossas esposas, é as vossas princesas que Deus vos concedeu, cuide delas, olha que maravilha, e aqui estão aqui, foi um dos últimos cultos agora, e já está, penso que já está. Deu para ter uma base mais ou menos. Queridos, eu antes de falar do evangelho, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. E eu gosto dessas coisas. Sabe por que eu gosto? Porque não é o que a gente quer fazer, é o que Deus quer fazer. E hoje está sendo algo específico, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu vou trazer um pensamento da palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, para esta manhã, para vocês nesse lugar, e também para as pessoas que nos acompanham. Mas antes, eu quero compartilhar algo. O que vocês estão vendo aqui na frente agora, essa pessoa aqui à frente agora, vocês estão vendo, é só graça e misericórdia de Deus. Só graça e misericórdia de Deus. Eu vivi no Brasil aqui, não vou contar toda a história, porque senão vai ser muito tempo. Tivemos no meio, minha pequenez, foi num lugar, um dos lugares mais perigosos do Brasil, foi crescido no meio de pessoas más, de grupos, os meus amigos, todos eles hoje não existem mais, fui criado em bandas, e eu queria entrar para o mundo do crime já com 10, 11 anos, eu era o único que o líder falava, você, Paulo, você vai para a escola. E eu era o único. E eu revoltava com isso. Todo mundo ia assaltar, fazer coisas, e eu tinha que ir para a escola. Até eu já vejo a proteção de Deus. Mais tarde, eu soube também que eu era filho adotivo, todas essas coisas. Eu fiquei muito violento, entrei no boxe aqui no Brasil, lutei muito aqui no Brasil depois, era muito agressivo, lutei pela Gazeta Esportiva, quem conhece a luta de boxe da Gazeta Esportiva aqui no Brasil. Depois daqui eu tinha um desejo de ser rico, meu desejo era ter dinheiro, era progredir. Pronto, através depois casei, meu sogro era português, E com isso eu entrei em sociedade, com pouco eu tinha conseguido, entramos em sociedade, foi muito frutífero nossos negócios aqui no Brasil, tínhamos duas casas grandes de comércio aqui no Brasil, cresceu muito, tínhamos muita situação financeira boa, e nada nos faltava, mas a família estava quebrada, estava tudo destruído, eu em noitadas, e minha vida um caos. E daí nós fomos para a Europa para fazer negócios, e no final perdemos tudo o que tínhamos, e ficamos sem nada, tanto eu como meus sogros. E aí eu acabei chegando na Suíça. Cheguei na Suíça, quando eu me dei conta, estava lavando panelas num restaurante, não sabia falar a língua, as pessoas gritando comigo, e eu entrei em uma profunda depressão. Eu começava a me ver os anos atrás, o que eu tinha, o que eu perdi, e entrei numa profunda depressão. Automaticamente comecei a andar em más companhias, álcool, grupos de alcoólatras, e comecei a ficar dependente do álcool. Cheguei a atravessar minhas fases, onde minha família já não dava nada por mim, ninguém dava nada por mim, achava que eu tinha constantemente depressão, era alcoólatra e vivia com medicamentos e tudo, não dormia bem, fumava 3 maços de cigarros por dia, era tudo um caos. Onde que um dia, uma pessoa corajosa, um amigo meu hoje, ele chama Nino, está na Itália, essa pessoa sabia que eu queria tirar minha vida, suicidar-me, não tinha mais prazer em viver. E ele foi uma pessoa que chegou para mim e falou, olha, não faça isso. Ele sabia, ou sou outras pessoas que eu estava com a ideia de tirar minha vida, e ele falou, uma frase, que eu quero deixar uma frase, talvez alguém te trouxe aqui hoje, você chegou a esse lugar, você está passando em circunstâncias que, como a minha ou parecida, ele me disse uma frase, e esta frase impactou meu coração, e essa frase foi dita, Jesus te ama. Essa frase, Jesus te ama, e Jesus quer te ajudar e transformar a tua vida. Essa foi a frase. Eu não conseguia dormir à noite. Eu recordo que eu esperei o final de semana e eu fui nesta igreja, que hoje é uma das nossas igrejas, o templo principal da nossa igreja, onde eu estive agora pastoreando durante 15 anos. E hoje eu sentei lá atrás, na última fileira lá atrás. E lá atrás eu sentei e eu vi aquelas pessoas falando, de repente projetaram algo, como projetaram um acidente, de uma pessoa que tinha tido um acidente e o carro tinha ficado completamente acabado, não se via nem o carro mais. E essa família dando testemunho, ela, o seu esposo e 2 filhos, sem um arranhão, sem nada. E aquilo me impactou. Eu falei, não pode ser. Eu olhava a foto, olhava o carro e olhava as pessoas. Eu falei, isso não pode existir, não pode acontecer. E foi no momento que eu clamei a Deus. Eu nunca queria saber nada de Deus, nada de Bíblia, nada de evangélicos, nada de... Tudo para mim era algo que era um passatempo. E aquele momento eu falei, Deus, se tu realmente existe, tu podes transformar a minha vida. Se tu não me ajudas, eu vou tirar a minha vida. Assim falei claro com Deus, fiquei lá sentado. Depois veio alguns irmãos, esse Nino que estava comigo e outro, fizeram uma pequena oração e falou, você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus? Você quer que Ele cuide de você e que Ele transforme a tua vida hoje? Eu não tinha nada a perder, eu falei sim. Entreguei minha vida ao Senhor naquele momento, uma simples oração. Quando eu saí daquele lugar, eu não senti nada. Não é que eu senti alguma coisa especial, nada. Eu saí daquele lugar e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu tinha as minhas garrafas, minhas bebidas. Quando eu fui tomar, eu senti uma voz. Você não necessita beber, eu te libertei do álcool. E eu olhei e procurava a voz. E eu falei, agora que eu estou ficando mesmo doente, porque estou ouvindo vozes. Fui na igreja, estava doente e agora estou ouvindo vozes. E eu senti que algo começou a mudar. Quando eu fui para pegar o cigarro, foi a mesma voz. Você não necessita mais fumar. Eu te libertei. Quando eu sei que naquele momento eu dormi. eu não dormia normalmente à noite. E quando eu acordei, havia algo que tinha mudado. Eu cantava uma música que chamava Mano de la Mano. Mano de la Mano com Luiz, mão com mão, com ele caminho. E eu cantava essa música todo dia, cantava, e não conseguia mais parar de cantar. Era a única música que eu aprendi na reunião. E eu cantava essa música. E eu comecei a notar que algo estava. De repente, quando eu fui pegar os medicamentos que eu tomava constantemente pela depressão e tudo isso, eu senti a mesma voz. Você não necessita dos medicamentos, eu te curei. E eu fiquei na mesma, e foi completo. Comigo tinha que ser assim. Hoje eu entendo a vida do apóstolo Paulo, quando teve que cair do cavalo e teve que aceitar de uma forma poderosa. Comigo tinha que ser assim. Foi uma forma radical. E Deus fez uma obra completa. A partir daquele dia até hoje, vai fazer 31 anos, até hoje nunca mais toquei uma gota de álcool. Não necessitei de cura, não necessitei de acompanhamento, de uma terapia, nada. Foi tudo radical. Deus é fiel, Deus tem poder, Deus é o mesmo, e Ele te ama, e Ele está aqui nesta manhã conosco, hoje aqui em Belo Horizonte, esse mesmo Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Queridos, quando você entrega a tua vida a Jesus, começa a nossa caminhada com Deus. E nessa caminhada com Deus, ela é maravilhosa. Quantos podem dizer amém? Ela tem altos e baixos. Ela tem tempestades. Ela tem vendavais que tentam afastar-nos da nossa óptica de Deus. Vai surgir circunstâncias onde nós vamos, não sabemos como virar para a esquerda, para a direita, mas uma coisa sabemos, quando nós começamos nossos caminhos com Deus, Ele não nos deixa, Ele está conosco, como Ele prometeu, estarei contigo todos os dias. Quando Ele diz todos os dias, não é segunda ou quarta ou quinta, todos os dias é todos os dias, Ele estará conosco todos os dias. Esse é o cristianismo. Cristianismo, eu digo sempre, eu estava dizendo para o pastor, minha esposa, se ela estivesse aqui, ela falava, não diga isso. Eu digo sempre, ser cristão é algo maravilhoso, é algo, uma dádiva maravilhosa de Deus, que nós tínhamos que agradecer todos os dias, por conhecer a sua palavra, por entregar nossa vida a Ele, fazer dele o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso amigo, o nosso companheiro, aquele que nos ajuda, aquele que nos levanta, aquele que está conosco, que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Isso é ser cristianismo. Cristianismo, eu digo para as pessoas sempre, eu digo sempre na igreja, falo, gente, nós estamos a viver tempos difíceis agora, tempos, etapas, onde está sendo provada se somos cristãos ou não. Então, nós temos agora a pegar firme nas coisas do Senhor. Deus tem um plano lindo com a tua vida. Deus te ama muito. Não importa quanto tempo você tem de crente, se você tem muito, pouco, começou agora, ou já tem 30, 40, 50 ou 100 anos, Deus te ama e Deus quer fazer coisas maravilhosas, poderosas, grandiosas, através da tua vida. Ele confia em você. Amém? Glória a Deus. Isso foi uma pequena que eu gosto que eu passar com vocês. Me alegra meu coração. Vocês permitem se eu tirar? Hoje eu quero falar de um tema que eu dei como título, esse tema aqui. Não deixe roubar a tua confiança. Não deixe roubar a tua confiança. A Bíblia encontramos de muitos versículos que declaram que Deus é a nossa fortaleza, é a nossa ajuda, é o nosso sustento, que nele estamos seguros. Quando, especialmente nos Salmos, quando lemos, nós vamos ver em várias áreas. Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa rocha, Ele está sempre conosco em todos os momentos. É uma verdade que nos faz permanecer cada dia mais firme na palavra de Deus. Mas também todos nós sabemos aqui, todos que estão aqui, sabemos que há momentos também difíceis na nossa vida. Há etapas na nossa vida que elas muitas vezes nos surpreendem. Às vezes é um telefone, às vezes é uma notícia, às vezes é um diagnóstico, às vezes são algo, problemas que surgem um atrás do outro. Às vezes vem chuvas de problemas. Quem conhece isso? Chuvas de problemas. Tudo, parece que tudo te cercou. Tem que acontecer tudo com você nessa semana. É a família, é o carro, é pessoas, é isso, é tudo. Parece que tudo está te cercando. E aí, muitas vezes, podemos perguntar, como eu posso continuar? Como eu posso permanecer firme na confiança? São aqueles momentos, amados, que está no perigo, tem o perigo de perdermos a confiança, de deixar roubar a confiança que temos no Senhor. Isso acontece não só conosco, a Bíblia também mostra pessoas, homens e mulheres que passaram o mesmo. Davi, que era um homem, que diz a Bíblia, segundo o coração de Deus, Davi também, ele passou isso. Esse Davi, desde pequeno, que tinha aprendido a confiar em Deus. Esse Davi, que ele era como eu e você. Ele aprendeu a vencer as provas com Deus. Ele entendeu que decisivo de qualquer situação era permanecer firme, confiante em Deus. Diga essa palavra comigo, e pode dizer você também, que estamos falando em português, permanecer. Essa é uma palavra-chave, sabe por quê? Porque é duro permanecer. Então nós vamos ver a importância disso, permanecer na confiança em Deus. Vemos que nos momentos mais difíceis da sua vida, ele conseguiu a não deixar roubar a sua confiança. Eu creio que também nós hoje queremos e necessitamos estar firmes para não deixar roubar a nossa confiança que temos em Deus. Estar firmes. Muitas pessoas vivem preocupadas hoje no mundo, o que será? O que será do meu futuro? O que será da minha casa? O que será das minhas finanças? O que será dos meus filhos? O que será do meu esposo? O que será da minha esposa? Já tem uma certa idade, o que será? O que vai acontecer? O que será com a crise que está vindo? As coisas que estão acontecendo, a criminalidade que está aumentando, a pressão que está aumentando. Há pessoas que nem dormem à noite, sabia disso? Há pessoas que nem dormem à noite pensando o que será, o que será, o que será. Mas queremos ver juntos hoje como podemos permanecer firme nessa confiança em Deus, independente das circunstâncias que está ao nosso redor. E eu creio que esse que eu vou falar hoje aqui é algo muito importante para nós, para cada um de nós. Eu estou feliz de poder trazer esse pensamento agora, que eu creio que Deus vai falar para mim também, eu preciso disso. Todos nós necessitamos, dia após dia, a entender isso. E eu quero ler agora um salmo, é o salmo 27, vamos ler? Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, me rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e que respiram crueldade. Parecia, sem dúvida, se não cresce, que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Amados, que situação aqui que estava Davi. No início parece que Davi somente fala de situações que poderiam acontecer. Ele fala de malvados, adversários, exércitos, que poderiam levantar contra ele e matá-lo, e matar ele. Ele fala de pai, de mãe que poderiam abandoná-lo. Mas depois chega um versículo que nos mostra que Davi não só falava de uma forma teórica, mas que Davi estava aí numa situação, nesse momento, dentro de uma situação como esta. É o versículo 11 e 12, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Davi estava em uma grande aflição. Aí estavam inimigos, falsas testemunhas, pessoas cruéis, que tinham levantado para destruí-lo. Davi estava em perigo de morte. E como não bastasse, ele estava sendo injustamente, por falsas testemunhas, ele estava ameaçado e com falsas testemunhas levantando calúnias sobre ele. Podemos imaginar isso? Você, talvez sendo ameaçado, talvez levantando, estando em perigo de morte, talvez se levantando um exército contra você, como reagiria? Pessoas te acusando falsamente, como você vai reagir? Amados, graças a Deus, nós não temos um exército que nos está contra nós, mas conhecemos esses momentos, conhecemos na nossa vida esses momentos de medo. Todos nós conhecemos isso. Esses momentos onde muitas vezes somos confrontados com algo que nos ameaça. Talvez uma enfermidade, talvez um diagnóstico mal em relação à nossa vida, à nossa pessoa. Talvez problema financeiro. Talvez uma situação difícil na família. Um problema que talvez que aconteceu na família, que trouxe tristeza à família. Talvez conhecemos esses momentos de decepção, de frustrações, onde pessoas, fomos injustamente abandonados por pessoas que confiávamos, pessoas que nós confiamos nela, andamos com ela, de repente essas pessoas nos deixaram, nos abandonaram, ainda falam mal de nós. Talvez conhecemos o que significa ser abandonado, o que significa ser deixado de lado. Eu não sei o que aconteceu com a tua vida. Eu não sei o que está passando nesse momento. Eu sei que eu recordo, amados, quando eu comecei com a igreja, e eram vários pastores que estavam dentro de uma missão, e na parte que eu comecei, eu tive muita dificuldade. Bastante dificuldade, uma pela língua, outra pelas pessoas, e outra pela aquilo que Deus começou a fazer comigo, que Deus começou a me dar uma orientação, aqui igreja, como movimentar com essa igreja, e havia tanta crítica. Havia pessoas que me abandonaram, havia pessoas que me criticavam, havia pessoas que pensavam, bom, eu recordo quando eu comecei com algo que Deus colocou no meu coração, com um esporte dentro da igreja, comecei a fazer, Deus me colocou, me deu uma meta pelo esporte dentro da igreja, e eu comecei com futebol, sempre joguei futebol, e de repente falar, o pastor só quer futebol, só quer, não faz nada, e começou tantas coisas, até no meio nosso hall de pessoas, de pastores, tantas coisas, e eu fiquei muito triste, e muito, quase que eu paro, eu teve tempo que eu pensei em desistir, pensei em sair, pensei em regressar, e nessa altura aconteceu o chamado para poder vir para o Brasil, para Portugal, e eu quase abandonava tudo, e eu hoje eu entendo que como é difícil você ser criticado, como é difícil você ser abandonado, como é difícil você ser colocado de lado e você ter que perseverar em algo. Hoje, glória a Deus, só para terminar essa parte, hoje, glória a Deus, nós temos um grande evento, nossa igreja hoje tem um grande evento que trabalha com esportes, e hoje um dos líderes do esporte é uma pessoa que se converteu através, quando começou esse esporte, e hoje ele é líder de todo o grupo de esporte. Hoje as pessoas não criticam mais, hoje as pessoas falam e oram por esse evento, quando nós temos o evento, que é um meio que Deus nos deu para ganhar pessoas e trazer pessoas para que elas conheçam através das nossas vidas que Jesus é o Senhor e que Jesus é o Salvador e que Jesus ama a todos. Amados, uma coisa eu sei, eu não sei o que você está passando, eu não sei as marcas que ficaram na tua vida, por talvez esses momentos que você passou. Uma coisa eu sei, Deus está aqui nesta manhã, Ele quer falar com você, Ele quer motivar você, Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer entrar de uma forma penetrante nas áreas que está te afligindo nesta manhã, e te levantar e te sustentar. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso braço forte, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha forte. Amados, nós não vemos Jesus nesta manhã, aqui com os nossos olhos físicos. Você não está vendo Jesus, você está olhando, está vendo Paulo aqui na frente. Eu simplesmente sou uma pessoa que está trazendo um pensamento, um canal dele para trazer um pensamento da palavra de Deus. Mas Jesus, nós não vemos com os nossos olhos físicos. Jesus, Ele está presente aqui no nosso meio hoje, passeando no nosso meio. Ele está aqui nesta manhã conosco. E Ele quer fazer maravilhas. Aonde Deus está, as coisas acontecem, sabia? Queridos, eu sou da opinião que para receber de Deus, para estar na presença de Deus, a única coisa que temos que fazer é aceitar, crer que Ele existe, que Ele está, que Ele é real. O que Ele promete, Ele não falha. Ele diz, eu velo pela minha palavra para o cumprir, para cumprir. Onde dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Ele está aqui hoje. Amados, eu falo isso de uma forma tão clara, estou vivendo cada coisa. Semana passada eu escutei de testemunhos tremendos, eu falei, gente, falei logo para o meu co-pastor, falei, pega esses testemunhos tremendos que Deus está fazendo sem ninguém orar, só na ministração da palavra, só as pessoas ouvirem o evangelho. A palavra de Deus é medicina para o nosso corpo, é medicina para a nossa alma, é medicina para a tua vida. Muitas vezes estamos esperando todo mundo, que venha um aqui, que venha aqui, põe a mão, que faça isso, que faça aquilo. A palavra de Deus tem poder para restaurar vidas. A palavra de Deus, ela entra em nós, ela implanta algo novo, dá uma nova vitalidade, uma nova força que você vai levantar hoje de cabeça alta, sair daqui com uma alegria, com um gozo, saber que você é um cristão chamado, escolhido por Deus para fazer a diferença aqui em Belo Horizonte. Quantos podem dizer amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus é fiel, Ele é fiel. E Ele está no nosso meio. Davi conseguiu permanecer firme na sua confiança em Deus. Por isso queremos olhar hoje quais são as chaves pela qual Davi não deixou roubar a sua confiança. Nesse salmo encontramos várias chaves. Eu quero motivar vocês depois, lê o Salmo 27, devagarinho. Pede para Deus, Deus me fala um pouco sobre aqui. Podia pregar aqui 4 temas, 5 temas, aqui estamos aqui todo dia falando desse salmo. Mas eu vou concentrar em 2 chaves importantíssimas que Deus colocou no meu coração para falar nesta manhã. Davi, primeira chave, Davi, ele conhecia a Deus. Para poder confiar, necessitamos primeiramente conhecer bem uma pessoa. É verdade ou não? Você não confia numa pessoa porque conheceu ela, te apresentaram. Você vai ter que ter relação com ela. Você vai ter que ouvir essa pessoa. Você vai ter que viver essa pessoa. Eu digo sempre às pessoas, tem pessoas que chegam na igreja, vê a igreja, pastor, conta comigo, cheguei aqui porque estou ao teu lado, cheguei aqui para ficar e conta comigo, eu estou bem atrás de ti, pastor. Muitas dessas pessoas que falam isso estão tão atrás que eu nunca mais vi. Dá para entender isso? Amados, há pessoas, muitas vezes, que chegam para nós e dizem, eu estou com você, eu posso confiar em você, e falam tantas coisas, mas necessita tempo. Uma pessoa necessita tempo para confiar nas pessoas. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele experimentou com Deus, ele confiava. Nesse salmo, ele não declarou teorias de Deus. Desde pequeno, Davi aprendeu a viver com Deus. Ele aprendeu, não importa a situação onde ele estava, não importa se estava tranquilo, se a situação estava tumultuosa, é assim essa palavra? Tumultuosa, estava me saindo umas palavras assim que eu fico até espantado. Que maravilha, eu me sinto em casa, tá bom? Me sinto em casa com vocês. E não importa qual era o desafio, Davi podia conhecer em todos os momentos. Davi não vivia uma forma prática, ele não vivia de uma forma de qualquer maneira, ele vivia de uma forma prática com Deus. Por isso ele declara aqui no versículo 1, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Muitas vezes lemos esse salmo, eu li muito já o salmo, salmo 27, muitas vezes. Eu estava meditando ontem, à noite, porque eu não sabia o que eu falava aqui hoje. Eu falei, pastor, não acontece isso. Normalmente você vai num lugar, você tem, eu vou hoje para Porto Seguro à tarde, e eu tenho algo específico para lá. E aqui eu não sabia o que eu falava. E eu achei estranho, porque eu falei, não sei o que eu falo. E comecei a meditar, abri essa cima e comecei a meditar nesse salmo. E eu senti que era para cá, para esse momento, para nós hoje. E aqui Davi fala que o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Davi proclama como Deus é, Davi proclama o que Deus é para ele. É tremendo algo aqui, ele não diz aqui, ele é uma luz, ele é uma salvação, ele é uma força, não, ele é a minha luz, ele é a minha salvação, ele é a minha força. Será que estamos dizendo isso? Deus, Tu és a minha força, Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. Muitas vezes lemos, parece que isso é para as pessoas lá fora. Mas não, é para mim e para você. É para mim e para você. Senhor, Tu és a minha luz, Tu és a minha força, Tu és a minha salvação. Tudo aquilo que Davi proclama nesse salmo é aquilo que ele mesmo experimentou com Deus. Desde jovem ele experimentou a mão poderosa de Deus. Quando ele estava perante o rei Saul, ele conta das suas experiências. No Salmo 17, no versículo 34, 35, ele diz assim, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Davi sabia muito bem de onde vinha a sua força. Amados, Davi sabia muito bem de onde vinha a sua força. Ele declara, o Senhor me livrou, no versículo 37, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Desde jovem, Davi experimentou o que é possível quando o poder de Deus estava sobre ele. Aí não tinha leão, não tinha nenhum urso, não tinha nada que podia assustar ou paralisá-lo, porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia, o meu Deus é maior, o meu Deus é mais forte, o meu Deus, ele é poderoso, ele é grandioso, e ele é a minha luz, a minha força e a minha salvação. Eu estou vendo hoje também que tem jovens aqui na igreja, vários jovens. Eu quero motivar a juventude. Muitas vezes eu motivo muito a juventude, quero motivar, sentir hoje, perguntei se os jovens estavam aqui na igreja. E quero falar com vocês, jovens, que estão aqui hoje nessa manhã. São vários jovens que estão aqui. Sinto de falar para vocês nessa manhã, juventude. Eu não sei quais são os leões e os ursos que aparecem na sua vida. Os jovens têm etapas difíceis, não é fácil, estamos a viver uma época, os jovens hoje são uma pressão sobre a vida deles, uma pressão, e eu quero motivar, neste momento também, de chamar a igreja a interceder pela juventude todos os dias, todos os dias interceder pela nossa juventude. Eu não sei os ursos e os leões que se têm levantado na vossa vida, talvez dentro do ginásio, talvez no meio de amigos, de colegas, talvez a vida de vocês o que está. Não sei quais as ovelhas que foram roubadas do teu rebanho, mas uma coisa sei, Deus está convosco, juventude, firme no Senhor, mantenha seguros em Deus. Deus vos colocou na escola, porque Deus quer fazer, através da vossa vida, através das vossas vidas, a diferença nas escolas, nas universidades. Pensam bem, quando vocês entram na escola, toda vez que vocês pisam para entrar, abrem uma porta para entrar na escola, no lugar onde vocês estão, pensa naquilo que eu vou dizer agora. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, e Ele entra comigo nessa universidade, nessa escola, e eu vou ser luz onde eu estou. Quantos podem dizer amém? Juventude, firmes no Senhor. Estou contente também com a juventude da igreja. Nós tínhamos a juventude que tínhamos um salão assim separado. O salão agora encheu, eles passaram para o templo grande agora. Começaram agora esse ano fazer os cultos no templo grande. A juventude está fazendo a diferença, está indo para fora, estão fazendo acampamentos, estão fazendo evangelização. Amados, é isso que Deus está esperando. Nós vamos pegando uma certa idade, mas tem uma igreja que está começando. E essa igreja é vocês. Então vamos orar pela nossa juventude. Eu quero motivar você, pais e mães e todos que estão aqui, ore pela juventude da igreja. Nas vossas orações, todos os dias, cobre a vida deles. Usa-lo, Senhor. Usa com a sua graça, reveste com o teu poder. Que nossos jovens, aonde eles estejam, eles sejam ali valentes. Sejam pessoas que entram ali com a autoridade de Deus. Um dia falaram para mim, pastor, você não tem medo? O lugar onde você mora, as tuas filhas vão estar perigosas, porque nós temos lugar, o lugar é muito bom, muito lindo, mas há uma parte dessa localidade que é muito consumo de drogas, muitas drogas e muitas coisas. Pastor, você não tem medo? As tuas filhas, na escola que vocês estão, que estão as tuas filhas, é muita droga. Eu falei, querido, eu não tenho medo. Se Deus colocou as minhas filhas naquele lugar, é que Deus tem propósito com as minhas filhas naquele lugar, para ser luz naquele lugar, para ser usada para aquelas pessoas que consomem droga. Glória ao nome do Senhor. Amados, nós temos que ter segurança. A vida de crente não é qualquer coisa. Vida de crente não é sentimento. A vida de crente é confiança. A vida de crente é convicção. Eu sei quem está comigo. Amém? E você sabe quem está com você? É o teu Deus, o teu Senhor, a tua luz, a tua salvação. Glória ao nome do Senhor. Deus ama vocês demais. E eu também já estou aprendendo a amar vocês demais. Já me sinto em casa aqui, hein? Sinto muito em casa mesmo. Glória ao nome do Senhor. Mas agora eu quero falar também, Davi não só conheceu a Deus na sua juventude, ele viveu não só nas lembranças do passado, ele continuou buscando o rosto de Deus em todo o tempo. Lemos no versículo 8 algo tremendo, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração, diz a palavra de Deus, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Deus fala na sua palavra, buscai o meu rosto. Essas palavras Deus fala para cada um de nós, buscai o meu rosto. Buscar o meu rosto não significa buscar no domingo na manhã, às 10 da manhã. Buscar o meu rosto todo o tempo. Buscai o meu rosto. Se tu está em momento tranquilo da tua vida, Deus te diz, buscai o meu rosto. Se está momentos tenebrosos, vendavais na tua vida agora, Deus te diz, buscai o meu rosto. Se tu está no meio agora de uma tempestade, Deus te diz agora, buscai o meu rosto. Se tu está num túnel escuro, parece que nada, parece que a saída não vai ter mais saída desse túnel. Parece que tudo está escuro. Deus te diz nesta manhã, buscai o meu rosto. Buscai o meu rosto. Davi respondeu a palavra de Deus. Sabe como ele disse? O teu rosto, Senhor, buscarei. Davi tomou uma decisão. O seu rosto, Senhor, buscarei. Davi tinha uma prioridade na sua vida, o teu rosto, Senhor, buscarei. Esta é a primeira chave que possamos aprender para ficar firmes. Não importa onde estamos, não importa quanto tempo temos de crente, não importa se estamos no começo da nossa etapa, já temos anos, o que importa é sempre mais buscar o seu rosto de Deus, conhecer melhor a Ele e caminhar com Ele. O nosso salmo, encontrando a segunda chave para podermos andar e terminar, Davi tinha uma visão espiritual. No versículo 2 e 3, lemos, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O que Davi proclama aqui é poderoso. Para ele não importava o que se levantava. Ele não se preocupou se eram malvados, adversários, um exército. Ele simplesmente disse, se levantaram contra mim, eles vão cair. Se levantaram contra mim, eles vão cair. Não é tremendo? Qual a segurança que Davi tinha aqui para declarar essas palavras? Lembra, quando Davi falou essas palavras, ele não estava sentado numa cadeira, no sofá da sua casa. Ele estava num momento em perigo de morte. Ele declarou essas palavras. Como foi possível isso? Como foi possível Davi declarar essas palavras? Isso foi possível porque Davi, ele tinha uma visão espiritual. Vendo humanamente, não tinha nenhuma chance. Se ele teria fixado seus olhos nos inimigos, se ele teria olhado seus olhos fisicamente, olhando o que está em volta dele, ele não teria forças. Ele perderia a sua meta, perderia a visão que Deus lhe tinha dado. Mas porque Davi tinha uma visão espiritual, ele sabia que não deveria temer a nenhum inimigo. Qualquer inimigo que se levantasse contra ele, iria cair. No passado, vemos a grande diferença entre uma visão humana e uma visão espiritual. Recorda aquela passagem, quando estavam o exército de Israel, assustado perante o gigante Golias, dizia que, assim, a palavra de Deus em 1 Samuel 17, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem fugir diante dele, tremiam grandemente. E do outro lado, vemos o pequeno Davi, em frente àquele gigante, declarando umas palavras que todos nós conhecemos. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amados, aqui vemos duas reações diferentes. Duas reações diferentes, por quê? Porque são duas visões diferentes. Isso é muito importante na nossa vida cristã. Qual a visão que estamos tendo? Uma visão humana ou uma visão espiritual? De um lado vemos a reação humana, o povo tremendo, fugindo. Do outro lado vemos uma reação espiritual, de valentia, de ousadia, de tomar a frente, tomar a decisão por algo que Deus concedeu. A grande diferença não foi, em primeiro lugar, a reação. A grande diferença foi qual é a visão. A visão que ele tinha foi a visão que marca. Eu sou uma pessoa que eu vejo muito, eu sou muito visionário. Desde quando começamos no tempo principal, eu recordo, nós começamos numa salinha, eu começava a orar e falava, Deus, nós vamos subir para o tempo principal. Depois eu mandava abrir as portas, eu falava, nós vamos passar para essa sala, para essa sala grande. Depois, quando entramos na sala grande, eu mandava abrir as laterais das portas e sempre ministrando visão de Deus. Amados, eu creio, um dia, se vocês permanecem aqui, se Deus quer que vocês estejam aqui nesse lugar, essas paredes aqui vão sair todo esse lugar, o templo vai aumentar lá para baixo, as pessoas vão chegar lá fora e querer lugar e não encontrar lugar. Quantos creem? Eu quando comecei agora nesse outro tempo, faz 10 anos, fizemos agora a festa de 10 anos, você viu a foto. Quando eu comecei ali, não estava assim. Era 20 pessoas, nós fomos com um grupo pequeno, eu dividia todo o salão, como é assim, grande, eu coloquei cordas em todo o salão, tudo fechado de cordas. E Deus falou, meu filho, eu vou encher esse salão, eu vou trazer pessoas aqui, eu vou salvar pessoas, salvar famílias. E eu pus as cordas e eu falava para o porteiro lá embaixo, você traz todo mundo pelos corredores, faz as pessoas sentarem aqui na frente. Eles vinham, tudo ficava vazio com corda, e assim as pessoas ficavam aqui na minha frente, como estão aqui vocês aqui agora. E eu, muitas vezes, eu parava, vocês vão ver vídeos que eu tenho, muitas vezes eu parava, essas partes todinhas aqui, tudo vazio aqui da igreja. Aí eu começava, falava assim, vocês ficam aqui porque agora eu vou pregar para eles. E o pessoal falava, yeah. Ficava assim olhando, falando, mas ele é meio... Eu falei, e eu começava a falar para essas pessoas. Você acredita nisso? Se você não acredita também, não importa. Eu sou mesmo assim. Eu falava para as pessoas, fiquei pregando, comecei a falar, você que está sentado aí, Deus te abençoe, a tua família que está sentado aí, olha, Deus tem propósito. O pessoal ficava me olhando assim. Está nos vídeos isso, tem vários vídeos assim. E sabe o que aconteceu? As pessoas, muitos riam, e outros falavam, pastor, assim. De repente, Deus começou a tirar as cordas. Tirou as cordas, um foi tirar as cordas do outro, foi tirar as cordas do outro. E hoje, eu estou falando para a igreja. Antigamente, eu falava para o grupinho, agora eu estou falando para aquelas pessoas que estavam na visão antigamente. A visão espiritual é a tua visão. Qual a visão que você tem para a tua família? Qual a visão que você tem para os seus filhos? Qual a visão que você tem para o teu esposo? Qual a visão que você tem para o ministério? Qual a visão que você tem para a tua casa? É uma visão humana ou uma visão espiritual? Deus faz uma pergunta para você hoje. E Deus quer renovar a tua visão hoje, nesta manhã. Deus quer que você saia daqui com olhos de águias. Não olhando as coisinhas abaixo, mas olhando as alturas, olhando por cima. Olhando que Deus é mais forte, que Deus é mais poderoso, que Deus quer fazer algo grande com os teus filhos. Pais que estão aqui, Deus quer fazer algo grande com os teus filhos. Talvez o inimigo tenha colocado coisa na sua... Deus me sente de falar desse momento para você nesse momento. Talvez Deus tenha colocado coisas que parece que estão trazendo uma outra óptica dos teus filhos. E Deus te fala nessa manhã, Deus quer usar os teus filhos. Deus quer levantar os teus filhos no lugar onde eles estão. Deus quer ser que a tua casa seja uma casa, algo poderoso aqui em Belo Horizonte, que as pessoas olham e falam, uau, o que aconteceu? Eu conheço aquela família, tem problemas, tem dificuldade, mas há uma alegria, há um gozo, há uma segurança, há uma determinação, há uma convicção, eles amam ao Senhor. Isso é igreja. Estou falando como se estivesse falando para a minha igreja, estou falando para vocês com todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha força. Deus ama vocês, Deus tem o melhor para vocês. Deus conta com vocês, Deus conta com a tua família, Deus escolheu vocês para fazer a diferença aqui, aonde Deus colocou, na minha cidade, onde eu estou, todo mundo sabe, tem pessoas que as pessoas nem conhecem mais. Eu entro no shopping, eu não gosto muito de shopping, mas eu, de vez em quando eu vou no shopping. Eles estão rindo, sabe por quê? Porque eu gosto muito de shopping. Eu gosto de shopping, sempre gostei de shopping, não compro nada, olho tudo, mas gosto de lá ver as criatividades. Minha esposa fala, eu vou te levar no shopping. Eu falo, pode ir para casa agora descansar, me deixa aqui, depois vem me buscar. Amados, é a visão que nós temos. A visão, qual é a visão que temos? Qual a visão que Deus está colocando em nós? Deus quer te dar uma visão hoje, que você vai olhar diferente. O meu desejo, todo o meu coração, toda a minha alma, é que você hoje saia com uma visão espiritual diferente. Diferente desse lugar. Diferente, nós vamos orar depois, e Deus vai confirmar, Deus vai te abrir os teus olhos espirituais, para você ver diferente. Amados, Davi teve essa visão espiritual em frente ao gigante. Ele declara tremendo no versículo 6, para a gente terminando, queria pedir, se no versículo 6, também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor deles, mesmo que os inimigos estiveram ao lado dele. Davi, ele tinha essa visão espiritual, que a cabeça estava exaltada sobre os inimigos. O que isso quer dizer? Esta é a segunda chave. Lemos aqui, amados, isso quer dizer que aqueles que estão ao nosso lado para tentar nos fazer mal, eles não estão lutando contra nós para fazer mal. Eles estão, nesse momento, lutando contra Deus, porque Deus habita em você. E Deus vai entrar na frente para defender você. Muitas vezes nós não temos, quantas situações aconteceram na minha vida nesses 30 anos, eu vejo cada dia mais, que eu vejo circunstâncias tão difíceis, que eu falo, meu Deus, como pode ser? Aí vem essas palavras assim em mim, fala, meu filho, não temas, eu habito em ti, eu te defendo, eu sou a tua força, eu sou a tua luz, eu sou a tua salvação, não te preocupes, você nem tem que dizer nada, deixa comigo que eu resolvo esse problema para você. E quanto mais você busca o rosto de Deus, mais Deus vai resolver os teus problemas. Acredita nisso? Amados, filhinhos, sois de Deus. Sois de Deus, diz a palavra de Deus. 1 João 4:4. Sois de Deus. e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Recordo dessa passagem, para ir terminando, de Eliseu. Todos conhecem, muitos conhecem essa passagem, não importa, muitas vezes Deus nos quer renovar sobre isso. Eliseu, o rei da Síria fazendo guerra contra Israel, tudo que ele planejava, o rei de Israel sabia. Ele ficou preocupado, quem, por que isso? Aí um dos seus servos falou, não, é aquele profeta, o profeta Eliseu, então vamos pegar, vamos matar esse homem, traz ele aqui para mim. Mandaram lá de noite, carros, cavaleiros, um exército por causa de um homem, cercaram o lugar onde ele estava. Quando chegou de manhã, Geazi, o seu adjunto, seu auxiliar, sai para fora e vê tudo, toda a cidade cercada. Um medo, um temor tomou na vida desse homem. Quantos de nós temos temor por ver pessoas e circunstâncias cercadas na nossa vida? Verdade ou não? Quantos de nós? Mas naquele momento, saiu, ele chama Eliseu. Eliseu veio, tranquilo. Eliseu não veio com uma visão humana. Eliseu chegou naquele momento com uma visão espiritual. Ele viu. Ele falou, tranquilo, Geazi, tranquilo, não se preocupa. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mais são os que estão conosco. Geazi se preocupou. Como pode ser? Eu não vejo ninguém, só vejo o exército aqui da Síria. Aí, Eliseu fez uma oração, que é a oração que eu vou fazer hoje também, pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. Ele fez uma simples oração. Sabe qual a oração que ele fez? Poucas palavras. Senhor, abra os olhos dele. Só isso. Não deu muita volta. Senhor, abra os olhos para que veja. Para que veja. Diz que o Senhor abriu os olhos. Quem foi? Foi o profeta? Não. O Senhor abriu os olhos. E quando ele olha, ele viu cavaleiros, carros de fogo, viu todo um monte cercado. Isso nos mostra um grande exemplo na nossa vida. Se deu, Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, é o teu Mestre, e você está nas mãos do Senhor, quem vai poder fazer algo com você se você está nas mãos do Senhor? Quem vai poder fazer algo com a tua família se você está nas mãos do Senhor? Tantas vezes acontecem circunstâncias na nossa vida, imprevisíveis, que nós não podemos entender, não podemos entender, mas mais tarde vamos entender. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Deus foi fiel, Deus é fiel e Deus permanece fiel. Amém. Ele foi, Ele é e permanece na minha vida e na tua vida, na tua casa, na minha casa, na tua família, na minha família, no teu ministério, no meu ministério. Ele é fiel e todo o inferno tem que saber: Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Amados, também nós estamos diariamente numa luta. A Bíblia diz que como filhos de Deus somos templos do Espírito Santo. Deus habita em nós, Deus habita em nós. Toda a força de Deus, toda a autoridade de Deus está em nós. Esta força, nessa autoridade, podemos enfrentar gigantes que aparecem na nossa vida. Não com a nossa força, mas com a força de Deus. Deus está falando para cada um de nós essa manhã, não deixe roubar a tua confiança. Não deixe roubar a tua confiança. Se você sair com essa palavra hoje, desse culto, no teu coração, estou feliz. Não deixe roubar a tua confiança. Cuida dela. Cuida dela. Não deixe roubar a tua confiança. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Eu sou a tua luz, a tua salvação, a tua força, diz o Senhor. Não permita que o medo entre na tua vida. Espera no Senhor e termina. Anima-te e Ele te fortalecerá. Anima-te, levanta a tua cabeça. Vivemos numa pressão onde a nossa cabeça, a tendência é olhar para baixo. Amado, não faça isso não. Olhe para cima, levante a tua cabeça. dos montes vem o nosso socorro, do alto vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do alto, vem do Senhor. O meu socorro, o teu socorro vem do Senhor, que é a nossa salvação, a nossa rocha. Tenho certeza que Deus está falando para cada um de nós nessa manhã. Eu quero, neste momento, orar com vocês. Vamos ficar de pé, aqueles que podem, por favor. Claro, só aqueles que podem. Ficamos muito tempo sentados, é tão bom, agora podemos levantar. Eu creio que Deus falou a cada um de nós nessa manhã, falou a minha vida e falou a tua vida. Não deixe de roubar a tua confiança em Deus. Eu não sei o que passou na tua vida. Amado, eu não quero contar de mim, eu estou aqui para falar de Jesus e falar das coisas maravilhosas que Ele pode fazer na tua vida. Eu poderia dar tantos testemunhos aqui de desilusões, frustrações, que tentaram me destruir, que tentaram acabar com a minha vida, com a minha família, com o meu ministério. Deus, sei o que eu estou a dizer. Deus é fiel. Deus é fiel. O homem pode falhar, a pessoa que está ao nosso lado pode falhar, mas Deus não falha. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre. Eu gostaria de, se possível agora, você vai tirar os olhos de mim. Sabe por quê? Você não vai olhar para mim, você vai fechar os teus olhos. É um momento que eu vou pedir a Deus, que eu quero que você pense um pouquinho. Às vezes com os olhos abertos, nós não concentramos, começamos a olhar o pastor, começamos a olhar a caixa de som, começamos a olhar o músico que está tocando. Eu queria pedir agora que você, por favor, feche os seus olhos. Jovens que estão aqui também, feche os seus olhos nesse momento. Adultos que estamos aqui, feche os seus olhos, são por esse momento. Eu falei no início, eu dei o meu testemunho no início. Eu quero falar, se tem alguém hoje, aqui no nosso meio, que nunca entregou sua vida a Jesus, e quer entregar a sua vida hoje ao Senhor, falar: Jesus, eu quero entregar a minha vida, eu nunca fiz uma decisão, já ouvi muitas vezes, mas nunca tomei uma decisão de se tornar filho de Deus, se tornar essa pessoa salva, essa pessoa que pertence a ti, Senhor. Se você é uma dessas pessoas, não a mim, Jesus, ele foi à cruz pela minha vida, pela tua vida. Ele saiu, tomou a direção da cruz e foi a caminho da cruz, pela minha vida e pela tua vida. E hoje Ele está te falando hoje. Se você é uma dessas pessoas, fala: eu quero, no momento onde estou. Se você é jovem, eu recordo o dia que eu falei essa frase. Eu falei: Jesus, só isso, nada de coisas espetaculares, simples. Eu falei: Jesus, eu quero que tu seja o meu Senhor, meu Salvador. Deus transformou radicalmente a minha vida. E Deus pode fazer isso com você. Talvez você chegou hoje, alguma visita te trouxe, você ouviu o Evangelho, e você diz: eu quero aceitar Jesus na minha vida. Se você é uma dessas pessoas, dá um sinal ao Senhor, fala assim: ó, eu sou essa pessoa. Eu quero que a minha vida esteja nas mãos do Senhor, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Se você é uma dessas pessoas, levanta a tua mão do lugar onde você está. Levanta a tua mão bem alto, não tenha vergonha. Deus, só para você, não tem ninguém te vendo, só Jesus está te vendo nesse momento. Isso é importante. Eu vou orar, você não precisa nem sair do teu lugar, você vai estar no lugar do teu lugar mesmo, e ninguém está vendo. Esse é um motivo particular. Você, Deus abençoe a mão lá atrás, Deus abençoe a mão daqui, levanta bem alto, sem vergonha. Deus, nesse momento, quer fazer uma obra também na tua vida, não tenha vergonha. Vou fazer uma simples oração com você. Mantenha levantada a tua mão, bem alta, sem vergonha. E eu queria que a igreja repetisse essa oração comigo, uma oração simples, bem simples. Ajuda essas pessoas agora. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Entra na minha vida, Senhor. Eu te ofereço a minha vida, o meu coração. Todo meu ser pertence a ti. Obrigado, Jesus, que tu me recebes nesta manhã. Que a partir deste momento, o meu nome está sendo escrito no livro da vida. Eu sou o teu filho. Obrigado, Jesus, pela minha salvação. Amém. Que Deus abençoe. Alegria no momento, no céu, por essas pessoas. E eu creio também que alegria aqui também na igreja por essas pessoas. Amém. Os anjos do Senhor se regozijam nesse momento por essas vidas. Deus abençoe lá atrás. Deus ama você. A vocês que tomaram essa decisão agora, depois, no final, depois vocês tomam contato com um dos líderes, pastores que estão aqui, porque é muito importante. Agora começa algo novo, que Deus, há pessoas que vão vos ajudar. Agora eu quero orar com toda a igreja, eu vou fazer uma oração, temos ainda 5, 10 minutos, eu quero aproveitar esse tempo. Queridos, eu estou feliz de estar com vocês. Eu creio que Deus hoje quer impactar a nossa vida. Primeiramente, uma oração que eu senti no meu coração quando eu estava aqui, Deus quer que eu oro por os jovens, e todos vão apoiar. Eu quero pedir todos os jovens que vêm aqui à frente, todos os jovens da igreja até 25 anos. Até 25 anos, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Faça uma fila assim, compreendo. É uma juventude linda, olha que maravilha. Isso. Pode abrir bem, fica uma linha só, para não ficar um atrás do outro. Faz uma linha só, porque as pessoas atrás vão ficar olhando. Faz uma linha só, pode esticar bem para lá, isso. Por favor. Isso. Olha que juventude. Eu quero transmitir uma palavra para vocês, que eu vou falar do meu coração para vocês agora, juventude, vocês que estão aqui. Há forças demoníacas, é bíblico isso. E eles querem destruir vocês, querem trazer na vida de vocês ideias contrárias para destruir a vossa vida, destruir a vossa juventude, destruir a vossa força, destruir o vosso chamado. Mas Deus nesta manhã quer fazer algo com vocês. Eu creio no fundo do meu coração. Há pessoas aqui que eu estou sentindo no meu espírito, há pessoas aqui que vão fazer experiências a semana que vem, que nunca fizeram antes, com colegas e amigos de escola. Há pessoas aqui que Deus vai usá-los de uma forma maravilhosa para orar por pessoas que estão sendo afligidas com enfermidades, pessoas com enfermidades psíquicas. Deus está me mostrando, juventude, Deus conta com vocês. Nós vamos orar por vocês agora. A igreja, eu quero pedir à igreja que estenda suas mãos, toda a igreja estenda suas mãos. Há poder quando nós estendemos nossas mãos de longe e abençoamos. As nossas mãos, os nossos lábios foram feitos para abençoá-los eles. Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqui estão esses jovens aqui de Belo Horizonte. Senhor, esta manhã não é uma manhã qualquer. É uma manhã de significado na vida deles. É uma manhã, Senhor, que o Teu Espírito vai envolver eles, abrindo os olhos espirituais deles, dessa juventude. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, assim como Eliseu pediu para Geazi, abre os olhos deles. Eu peço agora neste momento, Senhor, que Tu abra os olhos deles. Quero Te pedir nesse momento, Senhor, abra os olhos espirituais, para eles verem agora, Senhor, que todos os ataques que estão tendo, talvez agora, será transformado, Senhor, em glória para Ti, que todas as circunstâncias diversas, que estão se levantando na vida desses jovens, Pai, nós tomamos a frente como igreja agora, destruímos todas as setas diabólicas, preparadas, que estavam preparadas contra a vida deles. Destruímos todas as armas forjadas que se levantaram contra a vida desses jovens hoje nesta manhã. Declaramos, Senhor, o Teu Espírito sobre eles. Pai, Te pedimos agora, abre os olhos espirituais deles. Agora, Senhor. Que eles possam ver agora, Senhor, a Sua caminhada. Faça que eles possam ver agora já, pessoas. Fecha os Teus olhos agora, jovens. Fecha os olhos agora. Porque Deus vai abrir os olhos espirituais. Quando nós estamos olhos fechados, Deus abre nossos olhos espirituais. Para vocês vão ver agora. O Espírito de Deus vai colocar agora a vocês visão de pessoas que eles vão trazer durante a semana que vem já. Para entrar em contato com vocês. Nesse momento vocês vão estar visualizando coisas que Deus vai fazer. Senhor, abre agora os olhos espirituais. Mostra, Senhor, nessa semana já a nova etapa na vida deles, Senhor. Mostra já, Senhor, que eles foram chamados e escolhidos por Ti. Mostra, Senhor, que Tu tens algo concreto com a vida de cada um deles. Deixa eles ver agora, Senhor, já sendo usado. Deixa eles verem em espírito agora, que é os lábios deles declarando por vidas amarradas, por vidas enfermas. Deixa eles verem agora, Senhor. Deixa eles verem agora o sobrenatural de Deus. Toca na vida dessa juventude. Pai, eu Te peço em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, vai tocando na vida deles. Oh Jesus, eles foram chamados, são escolhidos, são vasos, Senhor, são vasos do teu poder, são vasos do teu poder, são vasos do teu poder. Senhor, a tua mão está sobre eles, o teu poder está sobre eles, o teu cajado está, Senhor, dando para eles agora, Senhor. Senhor, eles estão agora, estão sendo agora, Senhor, cheios da tua graça e do teu poder. Senhor, obrigado, Jesus. Aqui tu está levantando uma nova geração nesta igreja. Obrigado, Senhor, porque aqui sairá líderes, aqui sairá novos líderes, aqui sairão pessoas, novos ministros de louvores. Senhor, aqui sairão novos intercessores, aqui sairão novos pastores, pastores de jovens aqui. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai querido, que tu está fazendo com essa juventude nesta manhã. Senhor, tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel. Essa juventude tu está vendo, tu está olhando dos quatro cantos da terra, e tu paraste para mirar, para olhar esse tempo, essa juventude aqui em Belo Horizonte. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Permaneça nos vossos lugares. Glória a Deus. Olha, eu quero dizer mais uma palavra, mais uma palavrinha para a juventude, mais uma palavra. Amados, eu estou olhando em vocês assim. Eu vou dizer isso. Eu não sou de dizer muito. Eu digo aquilo que eu sinto no meu coração, na minha alma. Eu estou vendo vocês assim. Eu vejo como vocês estão andando em patamares assim de fogo, estão passando por cima, estão passando por cima. Eu vejo como vocês estão saindo numa linha e estão pisar patamares de fogo, pisando por cima, passando, e as pessoas olhando vocês passarem. Amém, Senhor. Amados, não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está com vocês. Amém. O Espírito do Senhor está com vocês. Entre nas escolas nessa semana, amanhã, a partir de segunda-feira. Entra e pronuncia essa palavra, pronuncia essa frase: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força nessa escola, nesse lugar onde Deus me colocou. Que Deus abençoe vocês. Pode voltar para os vossos lugares. Glória ao nome do Senhor. Eu vou ser obediente, tem mais 5 minutos, vou aproveitar. Deus me disse outra coisa muito importante. Às vezes nós perdemos a visão pela família. Deus quer restaurar o teu matrimônio, a tua casa, de uma maneira sobrenatural. Eu queria pedir, se tem matrimônios aqui, vem aqui à frente, matrimônios, traga o teu matrimônio. Se você não tem o teu esposo, a tua esposa, você pode vir com uma outra pessoa, talvez uma mulher que teu esposo não pôde estar, você pode vir representando com outra pessoa, representando a tua família. Vem aqui à frente, sai da tua frente com o teu matrimônio, teu cônjuge. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. A área mais atacada que está sendo hoje é a área dos matrimônios. Há muitas famílias hoje sendo destroçadas, destruídas, sem valor. Oh, que maravilha. Sabe que essa visão, que vocês estão aqui juntos, assim, essa visão, nós gostamos, Deus fica feliz com isso, mas tem alguém que não está feliz com isso, tem alguém que quer destruir essa unidade. Eu sinto muito forte no meu coração, eu sei que é isso. Há pessoas aqui que estão quase nas últimas, talvez não estão aqui porque estão aqui à frente, mas está sentindo meu coração, meu matrimônio não sei quanto vai durar. Eu quero te dizer para você hoje, Deus quer renovar o teu matrimônio, a tua casa, hoje, aqui. Deus quer trazer um novo amor para o teu esposo como nunca antes. Deus quer trazer, marido, um amor para a tua esposa como nunca antes. Não esqueça, essa mulher que está ao teu lado é a tua princesa que Deus te deu, homem de Deus. Essa mulher que está ao teu lado é a tua princesa, não é o que está lá fora. Não são as mulheres que estão lá fora, ou as mulheres que você vê na televisão. Essa é a princesa que Deus te deu. E as mulheres, esses são os homens, os maridos, os príncipes que Deus te deu. Fixa os olhos neles, segura essa de Deus. Eu sinto a presença de Deus muito forte nesse lugar. Sinto mesmo, sinto mesmo. Porque diabo só veio para matar, roubar, destruir. O que ele quer é destruir a tua família, a tua casa, o teu matrimônio, os teus filhos. Mas Deus veio para renovar o teu matrimônio, renovar a aliança matrimonial. Senhor, tu está vendo essas famílias agora, abraça a tua esposa do teu lado, segura, abraça, pode abraçar. Você está abraçando a tua esposa, não está abraçando qualquer pessoa. Você está abraçando aquilo que te pertence, aquilo que Deus te deu. Se você está aqui, teu esposo não está aqui, não temas. Deus está te vendo também, já que o teu esposo vai estar com você, não importa. Obrigado, Senhor. Senhor, abre os olhos desses homens hoje, eu te peço. Espírito Santo, abre os olhos desses homens que estão aqui nesta manhã. Que a partir de hoje começa algo novo, Senhor. Abre os olhos deles, Senhor. Abre os olhos. Para reconhecer a pérola. Para reconhecer a maravilha que é ter uma esposa. Que é ter uma família. Abre os olhos deles, que eles possam a partir de hoje tratar suas esposas como princesas, cuidar delas. Abre os olhos deles, Senhor. Pai, abre os olhos das mulheres também, dessas princesas, que a partir de hoje possam tratar seus maridos com reverência, com cuidado, cuidar deles, olhar pela vida deles. Abre os olhos dela, Senhor. Abre os olhos para ver o potencial desses maridos, Senhor. Não vê só o que está, que muitas vezes se vê com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais, o potencial que está na vida deles. Abre os olhos delas, Senhor. Pai, te peço agora, cele agora esses matrimônios, Senhor, com uma nova unção de amor, com uma nova unção de aceitação, com uma nova unção de dedicação, com uma nova unção de entrega um para o outro, Senhor. Por favor, Senhor, abra juntos, selos nesta manhã, neste lugar. Obrigado, Senhor, por esses anos juntos. Obrigado, Senhor, por essa maravilha, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Mantenha-os assim, Senhor. Assim como estão unidos nessa manhã, juntos, selhos espiritualmente, dá um selo espiritual, Senhor. Te agradeço de todo meu coração, Senhor, pelo que você está fazendo nessas famílias agora. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse vínculo de amizade, por esse vínculo de amor que está sendo renovado agora. Obrigado, obrigado, obrigado, Senhor. Hoje, quando eles saem desse templo, eu profetizo um novo tempo para essas famílias, esses matrimônios. Um novo tempo. Lança uma palavra de vida, de amor, de dedicação, de entrega. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. E amém. Qual é o nome do Senhor? Qual é o nome do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Estou muito feliz de estar com vocês. Obrigado por vocês me ouvirem. Amo vocês já. Espero que na próxima vez eu vou vir com a minha esposa. Amém. Vou vir com a Rosa. Vocês vão amar a Rosa. Deus vai preparar algo maravilhoso. O vosso pastor, já ia dar um segredo, mas não vou dar não. Nós estamos brincando muito com essas palavras. Eu falo para ele, eu vou vir, 3 meses vou tomar conta da igreja, e 3 meses você vai tomar conta da igreja lá na Suíça. E Deus está, nós estamos falando muito nisso. Eles fazem troca de casais, faz tanta coisa, então, né? Por que não fazemos também os pastores? Cuidar das igrejas, ajudar o outro, vamos dar junto. Não sei, Deus é que sabe. Queridos, eu quero agradecer todo o coração. Vos amo muito. Deus tem algo especial para vocês. Vocês vão estar nas minhas orações. Belo Horizonte, a igreja daqui, os Ministério dos Adoradores vão estar nas minhas orações, nas nossas orações, no nosso momento de orações. Esteja orando por nós lá. Nós temos um desafio grande, necessitamos das vossas orações. E até breve. Que Deus os abençoe. Vos guarde. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Assente-se por um minutinho, irmãos. Eu só vou compartilhar um breve aviso. E nós vamos orar, abençoando o dia, a semana.